Nós estamos aqui nessa hora com o coração aberto, sabendo que o Senhor é aquele que rasga o véu. O Senhor é aquele que fala conosco, aleluia. Deus que rasga o véu em meio à escuridão, revela os segredos do seu santo coração. Como esconder do amigo Abraão os planos pro futuro de uma nova geração? Que não haja entre nós segredos ou separação. Te escuto mesmo em silêncio. Um é o nosso coração. Fala comigo da eternidade. Conta os mistérios que o mundo não entende. Rasga o silêncio. Faz tua vontade. Fala o ouvido. Em meio à escuridão, revela os segredos do seu santo coração. Como esconder do amigo Abraão os planos pro futuro de uma nova geração? De oração, oh, oh, oh, oh, oh. uma convidada especial, pastora Elaine de Jesus, por favor.